645. 645, seu senhor. Ah, não, está ciente da Sierra Autorização Vitória. Decolada 03, controle 2018. 71208, até daqui a pouco. Cruzado Vitória, nível 360, via Pesos Whisky 50. Decola da pista 1-0, perfil da saída da El, Leda após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Aciona 5054, controle 1208. 5219, mantém inicialmente o perfil. Mantém. Aí é o Leda Bidev, controle 50, o transponder 5054 e o controle 1208, 1645. Cruzamento correto, pronto no 1-0. Camarão, 645. Salvador, boa noite, acionar 6259, ciência da Tango. Salvador, boa noite, acionar 6259, ciência da informação Tango. Acionar 6259. Autorizado Guarulhos 360, nível Apesulon 1-0, até bridge após Apesulon no meia. Decola da 10, cor direita, Dael, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Aciona 5046 no controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, Apesulon 1-0, decolando a pista 10, Dael, Leda, Motiva, aerovia... Apesulo 1-6, Apesulo 1-0, até desde após Apesulo 1-6. O transponder 5046, controle 120, decimal 8, Oxanel 6259, a posição é a 2. Fechamento correto, chega para o 302, Oxanel 6259. Boa tarde. comandante, boa noite, alta 3897, centro da informação, Tango para autorização, Guarulhos. Tango 3897, autorizado Guarulhos, 340, Apesulu 190 até Bid, após Apesulu 16. Escola pistão 90, curva direita da El, Leda Motiva, é a saída, aciona 5052, controle 1208. Que é autorizado Hot Confront Plano, nível 340, Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva à direita, a saída da El, Leda, Motivan. 5052 Transponder, 120.8. Fechamento com a SM pronto no 05, tá 3897. Camarada, 3897. O 6405, pronto para o curso de acionamento, posição 1-0. Coordenação com a equipe Solo Chame Táxi, 1-645. Coordenação está autorizada, chama para táxi, 1-645. Para puxa e acionamento, TAN 3897, está na 05. Coordenação com a equipe Solo Chame Táxi, TAN 3897. Chama na táxi, grato, TAN 3897. Golden 645, pronto para o tanque. 2 horas e 35, alterando a ponte, seguro, PLB 83. ONU 645, táxi autorizado até outra vez de 07, seguiu o Airbus da TAM, puxando no 05. Aciona 10, ONU 6 e no ponto de espera chama a torre 1895, por gol ONU 645. Esse é o táxi até outra vez do 7, segue o TAM, saindo 5, gol 645. Para o táxi, o TAN 3897 está com 181 a bordo, 4 horas e 7, alternando o galeão. 897, táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 0 no ano, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, 1895, obrigado, boa noite. ONU 971, boa noite, chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. Para o 050, 10 no 1, faça informação alta, ONU 971. 35219, chama o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Gente, 228.260, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado pelo trabalho. Boa noite, TAN 3897, pronto. TAN 3897 está autorizado no alinhado decolar, estão a 0, vento 170 graus, 049. Autorizado alinhado decolar, TAN 0, TAN 3897. Salvador 645, estamos prontos no ponto de espera. Salvador 645, você vai rolar de tráfego da TAM, após a passagem do mesmo ali, mantém cabeceira no 0. Após o TAM, ele mantém o 0, gol 645. 7, cancelar 220, controle em 2058. ONU 208, boa noite, está 3897. Controle Salvador, boa noite, TAN 3897, TAN Perfil Daniel, Fátima. TAN 3897, boa noite, contato radar, submantenha 340, saída da EL. 340, saída da EL, TAN 3897. Autorizada a decolagem, venha 400. TAN 3897, autorizado Leda. Direto Leda, 3897. Controle Salvador, Gol 1645. Controle Gol 1645. Luna 645, contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360 da EL, Gol 645. TAN 3897, o centro autorizou direto bridge. Direto bridge, o TAN 3897. Controle 645, autorizaria para o BDEV? No 645, aguarde coordenação. Obrigado. Eu vou no 971, autoriza direto o Duna. O 971, tem condições nessa proje, reportagem estabilizada? Autorizando o Nath, é reporte estabilizado, intercepto por meios próprios e reporte estabilizado. Gente, Gol no 971, autorizado Duna, fica para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, obrigado. O uniforme está Windy. Não, o equipamento não estou conseguindo copiar a informação. Chame novamente, o uniforme está Windy. No 645, o Centro Recife autorizou eu. Brode, eu, obrigado, 645. Assim, ó, perfeitamente agora, confirma a informação, 430 São Paulo. Centro de estacionamento, pronto, 4. Está autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, nível 430, Upper Zulu 1-0 após bridge, Upper Zulu no meio conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, curva, correção 1-7, curva direita, perfil da saída da El, Leda Motiva, Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Aciona 5-5-1-7, controle 1-2-0-8. A saída é da El, Leda, após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tom, Vitor, Alfa. Qual o pátio? Você sente o uniforme Tango de estacionado, para o táxi, decolagem de torre 1895, ajuste 1-0, 1-1. Confirma o POB? São 3897, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, 1, 133, 95, da 3897, direto, boa noite. Boa noite. Gente, papai Vitor, hotel autorizado. Congonhas, Serra Bravo, Serra Papá, nível 430, Upper Zulu 1-0, pé bridge após Upper Zulu 1-6, segue em rota conforme plano de voo. Decola da pista 1-7, curva à direita, perfil da saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Aciona 5053, controle 120, decimal 8. Vitor, até o cotejamento correto. Estacionamento táxi torre 1895, ajuste 1-0-1-1. Já tem o POB autonomia? Sim, torre 1895, ajuste 1-0-1-1. Vou poupar Vitor Hotel. Bom, no 645, chame Centro Recife, no 25, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 25, 133, 95, bom, 645, boa noite. Boa noite, convô. Vai interceptar o localizador. Voo 971. 1971, no ciente, contato final do procedimento ILS Exploration e torre 118, decimal 95. 295, seja, obrigado. Até, bom povo. Torre Salvador, esse é o voo 1971, estabilizado no ILS e 510. 1971, não continua a aproximação, não pode ter um trecho caro. Para, cara, não vai trabalhar. Tango Índia, prossiga. Gente, ele está que você tem intenção, já pode ficar ingresso, uniforme Tango Índia. Afirmativo, baixado e travado, agora no final de 3 milhas. Pela 971, nível pulso, sinal 0, vento 170 graus, 039. Tango Índia, livre ingresso, repórter de pronto, cabeceiro na 7. Fala 35, livre direito, chame só 2-1, decimal 9. 2-1-9, gol 9-7-1. Uniforme Tango Índia, livre decolagem, pista 97, o vento 1,70 graus, 0,3 9. 1971, táxi via Alfa Juliette para a posição 01 no Batman. Alfa Juliette, pole position, 971. Tango Índio, decolado 37, controle 2078. 08, graças. Salvador, muito boa noite. Papapapa, uniforme Tango Índia. Papapapa, uniforme Tango Índia, boa noite. Contato radar, subindo mantenha 430, saída da EL. Ativo sinal 430, na da EL, tanto sensação uma falta com insano grave a bordo. Uniforme Tango Índia, autorizado direto Leda. E direto Leda, grave. Papapá, uniforme Tango Índio, centro Recife, autorizado direto Bridge. Ok, dá presente direto Bridge, graças no Tango Índio. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Charlie, Serra Eco, Xingatã. Papa Romeu Charlie, Serra Eco, Chegada Mares, despara nível de voo 050. Ajuste no 0 no 2. 050, Mares, em 12. Tango Papa, Vitor Delta, prossiga. Isso, nós chame táxi. Papá, Vitor Delta. Serra Eco, autorizado direto em casa. Tá, obrigado. Solo, Janela 6259. Consigo o Xané 6259. Positivo 6259, só marcar na posição 2, apesar de já ter pego a autorização devido a manutenção aqui não programada. Vamos manter a posição, estamos coordenando aqui junto a essa aero, se vão poder permanecer, já estamos com os passageiros embarcados, ok? Sim. Espera. Tá, autorizado direto ETAP, reposto para a descida, ajuste em Salvador 1092. Limpo 07, ciente, vou indo na proa do farol de Itapuã, reporte para modificação do plano de voo. Perdeu o trânsito, evitar que você tenha intercessão, reporte para ingresso. Papa Vitor Delta. Papa Vitor Hotel, livre ingresso, táxi via pista, reporte de cabine pronto, cabeceira 97. Papapá, uniforme Tango Índia, chão centro Recife, 125.1, alterna 133.95. 135.133, poderia confirmar isso agora? 133.95. 3395, grato, papel. Ongo. Hotel Livre Regular, pistola 17, vento 170 graus, 039. São Salvador, boa noite, está aqui, 193, centro da informação TANC, autorização Gavião, nível 3.80. Tango, confere, autorizado Galeão nível 360, via Upsilonga 0, decola da pista 10, cedendo na curva direita, perfil da saída da El, Leda após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa, aciona 5073, controle 1208. Transponda 5073. Francesa no 97, autorizado 360, Presalhão, pela Zulona, Zelo, decolando da 1-0. Primeira curva direita, da El, Lira, após Mótiva. 5073, 1208. Fechamento correto, chame pronto, confirme a posição, tá 3197. Posição meia, 3197. Sim, chame pronto, acionamento pushback. Papa Romeu, Charlie, Serra Eco, desça para 2, seu César, ajuste no 092. Autorizado para o procedimento IRS X-Ray, após estabilizado. 2012, após estar estabilizado, Charlie, Serra Eco. Pushback, acionamento está 3197 no 62. 3197, foi na sua emissão LMC, chama táxi. Chama. Info 07, desce para o 9500 pés, reporte parque de pitoco. Descendo para o 9500, reportará parque de pitoco. Bolinho foi 07. Bom, Salvador, vou fazer passa 2.0 para 150. 1866, chegada a Mali, desce para nível de voo 050. Ajuste no 012. Autorizado de TAP, gol no 866. Tango Papá Vista Hotel, chama Centro Recife, no 25 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251 3395, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom dia. Estabilizado Papa Romeu Charlie, certo, no localizador. Papa Romeu Charlie, Serra Eco, complete final do procedimento em LF X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 3895, obrigado. Torre Salvador. Torre Salvador, boa noite, o Papa Romeu Charlie, Serra Eco. Serra Eco, continua a aproximação, reporte externo, tem um pouco baixado travado. Reportaram no externo, tá vindo vento para o Charlie Serra Eco? 160 graus, 049. Poderia cancelar, dar presente, prosseguir base final no chat? Afirmativo, solicita cancelamento? Afirmo. Bora com a Silva 253, autorizado na base pela direita para um pistão 17. Reporte girando base, Charles Serra. Reportará girando base 17, Charles Serra. Já está baixado e travado. Pois não, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas com 108. Sim, Stax via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera. 1895 é a torre, ajusta 190, 12, portanto 3197. 1012 é autorizado táxi, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, boa noite, 3197. Chama agora a torre 1895 para ingresso no circuito de tráfego, Olimpo 07, obrigado, boa noite. Boa noite, bom povo. Torre Salvador, muito boa noite, aqui é o Olimpo 07. Olimpo 07, prossiga. Olimpo 07 está mantendo 1500 pés, está cerca de 1 minuto e 30 do farol de Itapuã, orientado pelo controle a prosseguir até o parque de Pituaçu. A intenção é pouso visual na pista 10, está visual com tráfego na final. Se autorizado, só segue como número 2. O Olimpo 07 está autorizando a base pela direita para a pista 1-0. Reporte girando o Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado a base pela direita, reportará girando. Está na base, baixado e checado da 1-7, o Charlie Serra Eco. Charlie Serra Eco, em pouso pista 1-7, o vento 1-0 graus, 0-4-9. Teve pouso no 7, Charlie Serra Eco. O TAN 397 autorizado da NL deu colapso 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-4 mais. Autorizado a NL deu colapso 1-0. 07, eu longuei um pouco a base, tem aeronave iniciando a rolagem. Mais 30 segundos para o giro. O Olimpo 07 copiou, vai alongar um pouco a base e aguardar para o giro mais 30 segundos. Ponto copia, 360 com fins, gol na 0-9. E frequência de vez estacionar. Obrigado. Olimpo 07, teve ponto, pista 1-0, o vento 1-7-0 graus, 0-4 mais. Se pouso na pista 1-0, tem o trem baixo checado, Olimpo 07. 3197, decorado 57, controle 2018. 1-2-0-8, boa noite, 3-0-9. Planejamento correto, qual a posição? Sente posição, chama pronto no 09, gol 1-0-9-9. Direto Leia da 3, 0-9-7. 8807, Charlie 58, linha direita. Mantenha minha escuta, táxi via Alfa até a Delta, reporte na Delta para cruzamento. Salvador, eu vou no 971. 971, prossiga. Afirmativo, assim que já estiver disponível a autorização, Galeão. Galeão 360 autorizado, Delta 1-0, Aeroavia. Fica a 10, curva direita, perfil da saída da El. Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Senhora 5106, controle 120, decimal 8. 360 autorizado conforme o plano para o piloto 10. Decolada 10, curva direita da Euleda Motiva. 5106 transponder. 20.8 ao controle. Gol 1971. Fechamento correto, chama pronto no 01. Grato.